Índia, ponte 402, 1895, é 09. 09, 1895, é 167, tá? 167 a bordo. 167, graças. Bom, número 00, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, 600. Objeto 6721 ali, mantém pistola 0. Tá 3283 no sol, ó, 04, número 121 desse modo. 1219. Confirmando, 4089. 4089, obrigado. Solo, Salvador, tá 3283, Livrão. Tá 3283, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3283. Objeto 6721, no pista ali, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 109. Jogo 697. 697, complete LS X-Ray, chama a torre 1198, decimal 95, bom pouso. 295, data 697. Salvador, muito boa tarde, 697, localizador. Oi, 697, boa, tráfego avistado, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 08. Para pista livre, no 08, 697. Pista livre, tem autorizado o pouso. Tem pouso, 67. Objeto 6721, da cola 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, tá logo. Controle, objeto 6721, boa tarde. 6721, boa tarde, contato radar, solo nível 330, saída Momo. 330, Momo. Desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Ajuste Mi 18, reporte localizador. 2 mil pés, Mi 18, reportagem do localizador, Corona Mar 24. Controle instalador, passando Victor Mike Quebec, prossiga. Victor Mike Quebec, saiu Lourinho para Salvador, mantendo o Mi 5 na prova da rotatória, está acontecendo meia lordo, 0-5 a bola de traição, passando a 0-1 no meio. Quente, Vitor Mike Quebec. Facilidade e voador de frotia, objeto 6721. Negativo, mantém o perfil da subida 6721. Ah, teto. Perímetro 067 da Lima, autorização para Aracaju, beleza? Pronto, 06, Aracaju, 230 da Cola, 230 com a esquerda, você da fuga, transição Caju. Controle 120 decimal 8, aciona 5154. Autorizado Aracaju 230, Fuca Caju. Defalda 10 tudo à esquerda, com 220 decimal 8, transponder 5154, 1806. Porta front push, 1806. Passará. Cassio 4089 com 74 a bordo, 2 horas e 40, confirme. 409, taxi a Índia, ponto espera da 02, 895, Kringal 08. Simulador, ponto espera. Para controle? Chinês 63, 15, boa tarde, assim, identificação desta 4 mil pés, vigilância, chegada, bom fim. Azul 4089, ali mantém, a linha decola corrigindo, a linha decola pista 10, vento 120 graus, 12 nós. A linha e decola, azul 4089. Serviço radar encerrado, 55 milhas do oeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus 120 decimal 1, não, por favor. Arias 200 autorizado, decola pista 10, curva direita, saída Argó. Após, saída Momo. Cogbo após direto, controle 120 decimal 8, aciona 5174. 5171. Passaredo 2230, autorização. Passaredo 2230, vitória da conquista, decola pista 10, curva direita, saída Elefa, após Juan Rosa. Direto, altitude, direto, vitória da conquista. No nível 180, controle 20, décima 8, 517. Afirma, confirmando, decola pista 10, curva direita, saída Arbó, após voa posição Alefa, após voa posição Oscar, Bravo, Delta, Uniforme, Delta. após vitória da conquista. Controle 120, décima 8, sina 5176. Afirmativo 180, autorizado conquista. Escola da 10, agora elétrica, altitude. Controle 208, 5176, nosso transponder. Chega autorizado 180. Só não copiei a saída, da Arbor, confirmando após eleva, após rápido e reporte do feedback sinal. Ativar Arbor, após eleva, após obdur. Afirma, reporta puxa. Portaria. Parede, Vitor Mike Quebec. Reporte avistando o campo, Mike Quebec. Reporte avistando o campo, Vitor Mike Quebec. Ele é, sigou 1924. 1924, Torre Salvador. 1118, décimo 95, voo. 1895, muito obrigado. Até logo mais. Salvador, boa tarde, Gol 1924, estabilizado no LS, está 1-0. Complete aproximação, número 1 para a pouso, vento 130 graus, 1612, ajuste 018. 018, entendeu? 130 com 18, tá vendo? É, 130 com 6612, 16 nós. Tem autorizado o pouso, confirmado. Livre pouso, Gol 1924. Alfa Tank Tank, sua decolagem foi 1-5, curva à direita, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 1-7, Alfa Tank Tank. Afirmativo, curva à direita, chamaram então, passando o prolongamento 1-7. Afirma. Uma, após direto. Controle 120-8, aciona 5-1-5-5. Autorizado 390 para Campina Grande. 10, curva esquerda na Boca de Pá, pela Bezulu no 0, Neuma direto, 308 contra Salvador, 55, no transporte, eu vou no 754. Correto, eu faço busca no 754. Camarada. Para visual com o campo, Vitor Mike Quebec. Torre 1-1-8-9-5, Vitor Mike Quebec. 1-8-9-5, Quebec. Salvador para Matango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporte ao final de 3 milhas capseiro no 7, Quebec. Reporte ao final de 3 milhas capseiro no 7, Quebec. Com 924, informação traz para Papa Alfa 32, aproximando no 703, com esta aproximação da 1-0. Gente, bom. Confirmaria o vento, só? Confirma, é 120 com 14 agora. 120 com 14, ajuste 1018, autorizado pouso. Livre pouso. Gol no 924. É, tá bom, pushback sinal, tristeza mesmo. Vai parar. Cidade LS, João. 322. Alfa Tank Tank, se equilibrou o eixo, contato com controle 120-8, Tank Tank. 208, aliás. Seu Papa, Papa, Alfa Tank Tank. Controle? É o Papa, Papa, Alfa Tango Tango, no corredor Axé, Rio Pés. O Rio Pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra, para, aguardando para a ascensão, Alfa Tango Tango. Chamarei Farol da Barra, o Alfa. Tá. 3 Citroën Quebec. Este 97, contra livre, está autorizado. Pouso, vento 120 graus, 14 nós. Pouso autorizado no 7, dito mais, né? A 315, retornando a indicada 210 nós, 210. 210 nós, mesmo, 315. No mapa 24 no solo aos 19, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 219, 924. Obrigado, conselheiro do nosso. Salvador, boa tarde, gol 1924, livrou, táxi e eco. 924, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 924. Afirmativo, seu solo aos 2-0, autorizado backtrack, report, pista livre, Vitor Mike Quebec. Retalação para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado ao custo do localizador, reduza 1909. Essa 99 é reduzida. É 315, desça 3 mil pés. 3 mil, minha 315. Da barra e sobe 105, o Alfa Tantango. O Alfa Tantango, eu vou solicitar o senhor que cruza a Bahia Todos Santos, recebe da linha do litoral inicialmente para livrar chegadas pelo sul, pode ser? Muito grato, cruza a Bahia, pega ali a ponta sul da ilha de Taparica, ali mais ou menos próximo a Valência, autoriza o senhor direto para o posto de Goro, está autorizado até 105. Chuneme a 315 para o curso localizador, curva esquerda, até a proa 150, essa proa está autorizada final do ILS X-Ray, desça 2 mil pés e aposta estabilizado. 1-5-0, descendo agora 2 mil, repórter estabilizado, dia 3-0-5. 1-3-2-8, completa ILS X-Ray com a torre em 1-1-8-9-5, com pouso. Torre 18-9-5, 1-3-2-8. Controle 3-5-2, já passou Mari. 5-2-4-0, prossegue no perfil da chegada Mari, descendo a 3 mil pés, ajuste de altímetro, 1-0-1-8. 3-1-0-9-8-5-3-5-2-4-0. Mike, é com o Kilo. Estou encontrando Salvador, boa tarde. O Kilo está de Aracaju para Salvador, rumo do Pé e Via Litoral. Sim, paciente mantém condições visuais, linhas litoral, reporte ingressando no corredor Interlagos. Mike Echo Kilo. Vai na proa de Duna. Duna, terapia 5240. A nave chamou o controle? É o Papa Romeu, mais evoluído, passando a posição forte, proa, a posição interlada e viu bem. Ciente, grato. Mike Echo Kilo. Para o pushback, acionamento, tá 3, 2, 1, 6, no 29. Tá 3, 2, 1, 6, autorizado. Puxa, bota. Autorizado, puxa, reportar ao táxi, tá 3, 2, 1, 6. Lima, Kilo, Zulu, boa tarde. Sua identificação. Kilo, Zulu, contato radar, mantendo 08565 milhas norte-nordeste de Salvador. Você tem condições de voar direto na porta da rotatória? Autorizado a rotatória, reposta descida. Lima, Kilo, Zulu. Trip 5240, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS Express, reposto estabilizado, localizador. 10.000, Xanará estabilizado, 5240. Alfa Tango Tango, proa de Porto Seguro. Vamos direto Porto Seguro, dentro do Alfa Tango. Autorizado, pushback, acionar, contato, voo no 74. Chama atrás do 74. Salvador, voo no 806, para pushback, acionamento, gate 6. 06, autorizado, puxa, boa tarde. Beleza, pushback, acionamento, voo no 806. Voo 328 no solo 27, livrar direito no 21 no 19. Livrar no 219, bom, 328. Salvador, boa tarde, 325. Sim, para controle? 3509. Livrando 2, 0, 0, 0. Boa tarde, 5595, contato do radar. Desça ao nível de voo 0. Zero, vigilância, chegada maré. Cruzar poço. Teve um poço, teve um assento. Paulo. 1, 3, 2, 8, está livrando. 1, 3, 2, 8, taxi alfa, reporta antes da chilete. 447, autorizado, puxa por táxi. Para o táxi, está 3216 com 135 a bordo, no dia de 3 horas e 55 minutos, estacionado em João Pessoa. A 3216 segue Boeing do Través 612 via Pátio Indy Alfa, com temperatura 1895 e negócio no 097. 097 agora, Pátio Indy Alfa segue o voo, com espera da REC da 3216. CET 35240. Oxalé, 6315 no solo, a uns 29. Olha para a direita, no 21, décimo 9. Direita, 219, 6315. Taxi Alfa, repórter antes da Chile. Alfa, antes da Chile. Salvador, voo no 754, está pronto para o táxi. 163 a bordo, alterna Fortaleza com 4 horas e 1-7-5-4, táxi é Índia, ponte para o 02-895, que negou no 017. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 1-7, chamando 295, no 754. DP5-240. Agora está chamando o táxi, 1806, um POB de 145, autonomia 1h55, alterna retina. Autorizado táxi, Índio, ponte para 1-02-895, que negou 1-07, com 1-806. Vem táxi, bate Índio, ponte para 1-0-9-5, 1-0-6. 1-3-2-8, mantém posição de Juliette guardando. Mantém posição de Juliette guardando, 1-3-2-8. 3-8-0-5, protocolo. 396, Galeão, autorizado 380, via peso 1 no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5161. Positivo aprovado, nível 380, Galeão, conforme o plano, decolando pista 0, correndo a pista. Correto, confirma nível 38, reporta pushback, sinal 393. Raposo Salvador, gol no 394, está no 04, gente da autorização. O gol no 328, após airbus, Natan, ingresso Juliette, portão 03. Após a passagem do airbus, Natan, Juliette, para o portão 03, confirmando. 110, portão 06, 1328. Oxené, 6315, táxi é Juliette, portão 612. Juliette, portão 06, 13, 09. 394, copy. Confirmo, tá, o voo no 394, tá pronto pra copy. Foro 394, Galeão, 360, via peso Luno 0, decola a pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5412. Posição Interlagos, posição Interlagos, o hotel Juliette Serra. 2-24, 2 Alcântara, 394. Correto, reporta o push, 394. Fala, 3-0-0. 7 para o táxi, POB de 33, 5 horas de nomeio, hotel na Palmas. 35447, reporta, sai do quadro 3. Afirma, senhor, quadro 3. Confirmando, livre táxi, reporta na saída 43 para ingresso 415, 445.